76. Acena para 3000, gol 9776. O ajuste no momento é 1097. 1097, 1776. Salvador, boa noite, o gol no 884, formação uniforme, passando 200 para 1970. 1-1-884, desce ao nível 080, chegada Mari. 080 na chegada Mari, o gol no 884. Que bravo uniforme, a descida está autorizada até 1.510. 1.510, matando a pro, Bravo Uniforme. É ponto de visual com 1.97, o Mike Bravo Uniforme. Europa 083, establish. Confirm, establish, Europa 083. Complete final and call tower 118.6, bye bye. Thank you, complete final 118.6, Europa 083, bye. Good evening, Europa 083, and that's 1-0. Europa 083, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 6 knots. Check your land gear. Okay, clear to land runway 10 and stay in the left park, Europa 083. Check your land gear, please. Okay, check landing gear, Europa 083. Bravo Uniforme, curva direita agora na 090. Direita 090, Uniforme. Reporta visual com campo, o Mike Bravo Uniforme. Visual com campo. O Mike Bravo Uniforme chama a torre para curvar a base para 1-0-7, 1-8 decimal meia, bom pouso. 8-6, Bravo Uniforme. O Vitor Charlie Hotel reduz para aproximação, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, reduzindo. O gol no 776 desce para 2000, direita agora para o localizador 075. É para o 776? Foi um 776, positivo, 075 à direita para o lock. 075. O Ocean 6212 reduz velocidade para 1990 nós. 190, Ocean 6212. Vitor Charlie Hotel estabilizado, chama a torre 118 decimal meia. 286, Vitor Charlie Hotel. Boa noite, Papatango, Vitor Charlie Hotel, está passando externo. Pressão modificada na base, como número 2 da 17. Na visual, aeronave da Companhia Nacional da 17, Vitor Charlie Hotel. Afirmativo, Vitor Charlie Hotel, propõe da presente? Afirmativo, Vitor Charlie Hotel. Modificou aos 3, meio autorizado para seguir o circuito de tráfego à direita para a final da 107. Me chame girando base para a final. Sim, a gente vai reportar girando base 107, Vitor Charlatão. Europa 083, underground at 36. First right, call 1219. Right, 1219, Europa 0831. Good evening, Europa. Taxi Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Europa 08. 120 grau 5 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, 03603. Mike Bravo e Uniforme no solo 37, prossegue para aqui, Pátio. Direito ao estacionar frequência livre. A base, na base da lançante, baixou, travou, Vitor Sanatel. Obrigado, chame na final, estamos apenas aguardando a pista livre. Afirmativo, Vitor Sanatel. Agora sim, pista livre, delivery 1217, vento no 20 graus, 619, Vitor Charlie Hotel. Atualizado, pouso 17, Vitor Charlie Hotel. 3603, decolou aos 38, somo controle, frequência 1208. 208, muito grato, bom trabalho. Boa noite. Direto, controle 1208, responda 5020. 90 autorizado, decoda 1090, pula esquerda, saída Cuca, jump. Controle 1208, aciona 5020, 5209. Rádio Cruz no mexe para pingar estacionamento. Tomara. 0, saída Dael. 340, saída Dael, tá 3603. É possível Pro Dael direto? Leda. Leda, melhor ainda, obrigado. P6728, reduz para 1990 nós. Reduzindo 6728. O 1776 vai passar o externo, baixar e travado. Copiado no 776, conforme livre pouso, pistão no 0, 1110 graus 79. Ele pousa, pistão no zero, voo 1776. O meu M728 da web vai interceptar o lock esquerda 045, descendo para 3000 pés. Esquerda 045 para 3000. O Uno 884, descida está autorizada para 4000 pés, o ajuste é 1018. 4000 com 1018, Gol 1884. Uno 884, todo vetor, mantém a proa 035, 035 limitado pelo lock. Proa 035 limitado pelo lock, o Gol 1884. Estabilizado, checa o trem, completa a final e chama a torre. 118, deixa eu ver. 8 meio, XDM, 202, boa. Salvador, muito boa noite, XDM, 202, estabilizado em linha 1 no 0. 6212, boa, número 2, constante aproximação, guarda a pista livre. Número 2, guarda a pista livre, XDM, 202. Ele desce para 2000, livre LS 67. O Gol 1884 descida para 3000 pés. 3000 pés, reduza para 1909. 3000, reduzindo para 199. O Gol 1884. Estabilizado, 6728. 6728 completa final, chega o trem, chama a torre, 118, desce ao meio. 18,6. Boa noite. Boa. 4, desce para 2000, nesta proa intercepta o lock, reporte estabilizado. O Gol 1884 está autorizado, interceptado. 76628, confirma a aproximação. Agora número 2, aguarda a pista livre. 776, seu solo aos 43, já livrando seu 1219. 1219, bom, 776. Oceaner 6212, vento 110 graus 9 nós, livre pouso 10. Livre pouso, Oceaner 6212. 6212, confirme apenas o trem. Abaixar travado. Sim. Poderia confirmar o vento para o 6212? Afirmativo, 110 graus 9 nós. 119, graças. Meia 03, Recife, agora 1251, no secundário 3325. 6212, sala aos 45, livra direita, livrar, chama 1219. Direita 219, Oceaner 6212. Chimeia 728, vento 110 graus 9 nós, livre pouso no zero. Segue o trem. Tá bastante travado, livre pouso, pista 10, objeto 6728. Salvador, boa noite, Oceaner 6212, livrando. Sobre o Chimeia 212, taxi de Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette 5, Oceaner 6212. Boa, precisa autorizar teu nível 050, chegada a mare. 050, chegada a mare. Objeto 6728, solo 47, livra direita, livra 1219. Direita 219, objeto 6728. Salvador, boa noite. Webjet 6728 livrou pista. Boa noite, 6728, taxi de Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette pro 4, Webjet 6728. Salvador, boa noite. T3858, informação de fome, 180 para 160. Oito, descida até o 060, chegada Mari. Tá, 060 na Mari, 8 depois. T219, 1884. Salvador, boa noite. 1884, livrou. Boa noite, 1884, Faxi de Alfa, Juliette, Porto 9. Alfa Juliette 9, 1884. Azul 4070 após Mari, pode voar 366. Azul 4070. Confirme. Positivo autorizado, 366. Ok, após Mari, 366. Após a passagem da Gol, está autorizado, 3562. Salvador de papapá com India November? Qual é com India November? Ação de identificação. Donado November. Azul 4070 desce para 2500 pés, ajuste no 098. 2500, 1098, azul 4070. Reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 4070. É que o dia 9 é contato radar estabelecido, agora 58 milhas para Salvador. Reporte no ideal descida. Gente, mantém a proa de Salvador, a proa de Mari. O pulso será na 190. É, vamos manter até o externo e após, se for aqui na direita, para ponto 97. Foi na proa de Itape, é com dia November. Isso, na proa de Itape, November. Salvador, tripe 5216 para o táxi. 54 a bordo, 3h40, alterna a Recife. 5216, táxi ainda, no ponto de espera, chegando no SF-162, NH-1018. Vamos ver. Ende a ponto de espera, chama a torre, o tripe 5216. 3858, descida para 3000 pés, ajuste no 098. 3108, até 3858. Só um minutinho pra copiar. Receptando localizador, o azul 4070. 24070, chama a torre 1 no 8-6, bom pouso. Obrigado, até já. Torre Salvador, azul 4070. 4076, continue e aguarde a autorização de pouso. 4070. Torre Salvador, tripe 5216, a ponto de espera, pronto. A linha e decola de imediato. Afirmou. Autorizado. A linha e decola, vento 90 grau 7 nós, tripe 5216. A linha decola 5216. agora, pois agora leva. Controle 120, decimal 8, transponder 5010. Salvador, boa noite, eu vou no 885. Boa noite, 85, boa noite, 360 para Guarulhos, autorizados, já uniformes do Luna Meria. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EL, leda após leda bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5012. 4070. Flip 5216, decolou 00, controle 1208. 208, 5216, obrigado. 12, do voo 18. Só confirma a aerovia, por favor. Uniforme Zulu 16, a primeira, que interceptará após voar Leda Bridge, interceptará em Bridge. Ah, ok, da El Leda Bridge, eu vou 18. Ah, chama para o Chibé, que eu sou 4070, solo 02, livrando, prossegue táxi via Alfa, mantenha sua escuta e reporta antes da Juliette. Alfa, mantenha sua escuta e reporta antes da Juliette, 4070. Firme, o tempo confirmando o Juan. Prossegue para a usina, é o piloto em comando, é Juan, confirmando. Está autorizado de imediato decolagem, comprando o litoral sul, vento...